estacionamento 8, estacionar 6140. Autorizado, chame táxi. Lembra, eu vou estar no táxi, 6140. Sinal da RNA, 3740. 3740, cheque o trem, chame torre, 19895. Salvador Federal, Serra Delta de Fora. Prossiga. Formando o termo, que aqui o motor desligado, bom dia. Bom dia. Salvador, boa tarde, Delta 3740. 740, bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vendo no 20 graus, 08 no lado. Disposto, passar para baixo, então, 340. No meia, deixa para nível 050. Sol 150, gol 1184. Gol 1184, chama Recife no 2619. 268, gol 1184. Do Oxalá 6140, 139 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna e vive. Oficialmente PAB? 139. Oxalá 6140, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1 e táxi em Índia, ponto de espera torre 1895, PNH 10 no 6. Evitar-se Pátio Índia, ponto de espera 10, 1895 a torre, agora 2016. 27-10 a 64 milhas, Nordeste Oeste Salvador, seu radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120-193. Aracaju no 20327-10, obrigado, até logo. Estabilizado na RNAVE, pista Hilton Azul 4207. Do 4207, torre 1-1295. 2295, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, passando 366 com a pista Hilton. São 3198, vou direto Serra Vitor 366, deixa para 2500 pés, o ajuste no 0116, reporta no Serra Vitor 366. 366, 2500, descendo, reporta no 366, 31, aberto da Serra. Quem é Vitor Bravo, Whisky, autorizado, reboque até o gate 07. Chame finalizando. Seguinte, gate 07, chamando o término. Obrigado. Salvador, bom dia, 3740, livrou sua escolha. 3740, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. 03, 3740. O 4207, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 5 nós. Ajuste de altímetro 10, nome. Livre pousão no 0 azul, 4207. Novas instruções. Aguarde, gol no 648. Aguarde. Sucede até após o TAN, ingressando para o gate 03, autorizado até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 1895, PNH 10166. 366 avistando, estabilizado. 3198, torre 1895. Bom dia, 3198. Bom dia, outra 3198, passou 366, avistando. TAN 3198, continue a aproximação, agora a autorização de pouso. 3198, aguardando. 140, autorizado alinhar e mantém fechando 0. E mantém 90, 6140. No 648, portão 5, autorizado, chame táxi. Porta táxi, no 648. Solo 40, direito, 121, décimo 9. Azul 4207, alfa, chame antes da Juliette. Autorizada, pista 10, vento 120 graus. Decolagem autorizada da 10, Janá 61, Voo no 739, ascendente ficação, dessa via chegada Mari, para o nível 050, autorizado direto e passo. Passo 0, 0 graus, com nós, ajuste altíssimo 0 no meio. Ele pôs o pista 10, está 38, decolado aos 42, chame controle, frequência no 20 decimal 8. Controle 208, Xanã, 6140. Bom dia, Xanã, 6140. Xanã, 6140, contato radar decolagem, sul para o 350, via saída PUCA. Sabe via PUCA. O 350, Xanamé 147. Solo de Salvador, bom dia, é o Azul 2770, tá pronto para o posicionamento. Autorizado, parte 3, chama o táxi. Chama na táxi, o 2770. O pastor 16, após o servidor 367, vou ao servidor 366, descendo para 2500 PS, o ajuste no 016, autorizado a Renato 050. Descida até 2500 PS. Autorizado o táxi, chame na papá para ingresso. Para o táxi, voo 648, 2 horas e 5, Recife, 103 agora. Papá Tango, vista de Charlie Hotel, decolagem autorizada, pista 90, vento 130 graus, 089. 1895, PNH 10 no meia. E aí, já tem o quarto de terra, 98, 95, 648. Salve, Salvador, bom dia, 3198, pronto. Bom dia, da 3198, Alfa, chamada da Juliette. Alfa, chamada da Juliette, Papá, autorizado ingresso, pista 97, recorte alinhado e pronto, cabeceira 1 no 7. 04 no POB, isso? 04 no POB? Capitão, vista de hotel decolado 46, chame o controle, frequência no 20.8. 208, até. Papatango, Vitor Charlie Hotel. Controle Salvador, bom dia. Papatango, Juliette Ali Bravo, transferência, informação pelo. Juliette Charlie Bravo, mantém escuta. Patango, Victor Charlie Hotel, contato radar decolagem, sul para o 090, via saída Conde. Positivo, 90, via saída Conde, Victor Charlie Hotel. 770, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 3, pátio 1, táxi em Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, PNH 1096. Autorizado, táxi, via pátio 3, pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10, torre em 1895, ajustando 096, o 2770. Força Aérea 2733, a 65 milhas nordeste do Oeste Salvador, seu radar está encerrado. Mantém o nível 090 e chama o controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Força Aérea 2733 ainda na escuta do controle Salvador. Cidade Rua Conde está presente, o Vitor Chega até o? Autorizado, direto Conde. Papapá Golf, decolagem autorizada, 597, o vento não 5, 0 graus, 5 nós. Passando, Juliette Charlie Bravo, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 0 no 6, confirme se tirar esse para a RNAV da próxima 0. Gente, então pouso na pista 17, copiado. O senhor vai fazer base na final? O senhor vai fazer a base para 17 na final, da pista 10, ou o senhor vai estar, sei lá, mais próximo, com controle ou com a torre? Vou prosseguir na base 17. Gente. Pista na frequência 2685. 2685, confirme. Protejamento correto. Obrigado. Ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, 2770. Salve meu, papá, papá Golf, decolado ao 50, chame o controle, frequência no 20, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa, papá Golf. Bom dia, Papá Romeu, Papá Golf, decolou na sua escuta. Papá Romeu, Papá Golf, contato radar decolagem, suba para o 430, via saída Arbor 1. 430, Arbor, eleva o Papá Golf. Pastor Unomeia, aproximação final, vai estar travado. Controle frequência no 20, décima 8, boa viagem. Bom trabalho. Bom dia, voo 648. Voo 648, contato radar decolagem, sul para o 350 e voa direto o Jambo. Muito obrigado pela gentileza, Jambo 350. Pastor Unomeia. Azul 2770, decolagem autorizada, 130 graus, 59, ficha no 0. Decolagem autorizada, 10, Azul 2770. Touro no meia, pouso autorizado, pista no zero, variável com 03 nós, ajuste de altímetro no zero no meia. Livre pouso, faz Touro no meia. Azul 2770, decolado ao 52, chamei o controle Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, até mais, 2770. 39. Autorizado a RNAV da pista 10, desça para 2500 pés, o ajuste 10 no meio, autorizado, correção, reporta no carregador 366. Reportado 366, para 2500, Fério autorizado para Serra Bravo, Fox, Zulu, Via Pedro Luno 9, Bangu, DC Cabuco, nível autorizado 370. Saída Momo, transição, Froti, primeira curva à esquerda. Transponder 5172, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, Oscar Zulu 19, Bangu, DC Cabuco. Decola curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 5172, transição, curva controle 120, 8, gol 1094. 1094, por gentileza, proteja somente o transponder. 5172. Cotejamento correto, chame pronto no portão 11. Tudo bom no 648? Possibilidade de voaro. Agora que coordenação é um conceito difícil. Papa Romeu, Papá, Papá Golf, chama Centro Recife, na frequência no 26.0. Recife agora no 260, obrigado, bom dia, Papá Golf. No 648, passa nível de voo 150, chama Centro Recife na frequência no 26.85, solicite diretamente ao centro. Tem um ativo, ao cruzar o 150, chama Recife 2.0, notificado. Bom dia, já está autorizada a troca de frequência, voo 648. Serra Vista 366, voo 739. Voo 739, torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 739, final da 10. Voo no 739, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardamos. Até ao final da 10. Torno 6, no solo 56, esquerda, parte militar, autorizado. Passando o Juliette Charlie Bravo. Ajuda. Está sendo qual procedimento irá efetuar? Quando mais próximo, vou cancelar, senhorita. E virar a base da ONU-PET. Gente, vou passar o Juliette Charlie Bravo. E vou bater esse comigo, Charlie Bravo. Tango Juliette Charlie Bravo, desça para 4 mil pés, o ajuste 0 no meio, aguardando a para mudança de regra. Paciente 4 mil recursos, o combo 16 Charlie Bravo, tá? Tá, direto Duna, o Juliette Charlie Bravo. Tá, Leandro. confirmando no voo 739, pouso autorizado, pista 1-0. Patrulha autoriza a descida para 2000, 12 Leque Bravo. Estamos a 2000 pés, de Leque Bravo, 2506. 2000, 2006, perdão. No solo 00, no 300, 121, décimo 9, só. 219. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 210, na sua. Solo Salvador, Gono 739, boa tarde, bom dia, livro. Boa, Gono 739, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, Gono 739. Muito bom dia, da 3, por 9 anos, informação quilo na posição 62, solicita nível 360, Galeão. Da 3191, autorizado para Galeão, Viper 9857, até Monsi, nível de voo 360, saída da El Lederume, primeira curva à direita. Transponder 5176, controle Salvador, 120 decimal. 80. Valeu, conforme nível 360, Amper November 857 até Moussu. Recorda 10 da El Leda Irume. Aciona 5176, controle 120, decimal 8, 731 H. Correto, Champanco, portão 612. Boa, obrigado. MC. Proa 055, reporta para a mudança de ré. Vai bater 055, reporta para a mudança de ré, perdão. Romeu Zulu Lima Juliette. Mantenha-se em condições visuais. Não há tráfego a reportar neste setor. Reporta 40 milhas de Salvador. Aerotax, voo 1094, turno 57 a bordo, alternando Teresina, 3 horas e 4 minutos. Regras modificadas 1304, mantém-se em condições visuais, voa na proa da do CEASA, reporta visual para o campo. Poderia informar a proa do CEASA? Não conhece a localidade? Seria a proa 0. Ah, estou mantendo a 055, por volta de umas 9 milhas, eu creio que o senhor já veio o CEASA ou a Pitão 7. Assim mantivo, Charlie Bravo. O fator de Charlie Brown avisou, capista. Gente, aguarde a transferência de Net Charlie Brown. Aguarde a Net Charlie Brown. Charlie Brown já está para o número 1500 com ajuste 06. 1500 com 1016, Charlie Brown. Agora passado 67 milhas no Nordeste do Salvador, mantém o nível 090 e chama o controle de Aracaju na frequência 120 decimal 3, bom voo. 3 é a volta, bom dia. Bom dia, 2094, aproximando o ponto certo, 0, pronto. 094, autorizado a linha e decolar, passando 0, vento 150 graus com 089. A linha e decola, pista no 0, voo no 094. Estamos em Leclerc Bravo, chama a torre Salvador na frequência 118 decimal 95, a restrição de tudo. 1895, boa, Charlie Bravo. Alô, bom dia, está passando o Juliette Charlie Bravo. Juliette Charlie Bravo, bom dia, chame na vertical da Enrimar, na final pista no 7, senhor. Sim, se vai engraçar a final, Juliette Charlie Bravo. Juliette Charlie Bravo, final 1-7, baixar travado. Juliette Charlie Bravo, pouso autorizado na pista 1-7. Vento de 1-4-0 graus, meia dúzia de nós, que é legal no 0-1-6. Sim, se autorizado pouso, Charlie Bravo. Salvador, bom dia, bom 864, cruzando 2-4-0. Boa noite, minha classe, essa modificação do TV Chegada Mário para o nível de voo 050. Via para o 050, 864. Lima Juliette, não atraso para reportar no local, descida a critério do comandante. 2-0-8, bom gol. 2-0-8, obrigado, uma boa tarde. Bom dia, o gol 1-0-9-8, mais 4, decolar o 6-4. Bono 094, contato para dar decolagem, sul para o 370, via saída Momo. Via Momo. Coordenação com o centro de Recife. Ok, 320 será coordenado, mantenha a escuta e aguarda a cópia. Obrigado. Somos Juliette, Charlie Bravo, no Somos 1-0. Por gentileza, confirme parte que se destina. Vai, posso parte 5. Parte 5, ciente, livre, backtrack, taxi à esquerda, parte 5. A estacionar, frequência livre, bom descanso, Juliette, Charlie Bravo. Obrigado, Charlie Bravo, vamos lá falar. Salvador, Sideral Serra Delta, no forte. Chega, Sideral. Sideral, uniforme no 4-3, solicita check, motor por 5 minutos. Gente, a Freire já está ciente? Ciente. Ok. Reporta finalizando, Sideral. Contará no tempo. O 4207, copo. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Pesão 1-0 até Pubave, após a Pesão 1-6, Posmo, desce até Confins, a Pesão 2 no Manchete. Decola a pista 1-0, após a decolagem em curva direita, perfil de saída da El, Leda, após Motiva. Acena transponder 5403-120, decimal 8. Correto, pronto, portão 01, 207. média 3,6 milhas oeste do Rio de Salvador, contato radar. Voa na proa de Palice, para ingressar nos corredores visuais de Salvador, descendo para o 1500 pés com ajuste no 015. Autorizado, chama táxi azul. Bom, no 094, chama Centro Recife, na frequência do 2685. 2085, obrigado, bom dia, obrigado pela coordenação. Controle bom 864. Prossiga. Você manda a voz do SAP voa ao Serra Vitor 368 ou 366? A voz do SAP, Serra Vitor 366, bom no 864. Pode estar com Portão 612, autorizado, chama táxi. Chama táxi. Bom, 864, desça para 2500 pés, o ajuste no 016. Autorizado, RNAV, está ficando 0, reposta no Serra do 366. 2500, comente 16, reposta daí no 366. 1864. Data Fox, bom dia, número 2 para a cota, só instante. Foi 00, essa é a minha identificação, dessa via para o nível de voo 050. Santana 6200, autorizado direto e CAP. Tiago, Fosca, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, voo local, sobrevoo em Veracruz, um no Mil Pés, decolagem no 7, curva direita, corredor Axé, transponder 0131, controle Salvador no 208. Confirmando via corredor Axé. Correto, Serra Golfiósica, 02 a bordo, confirme autonomia alternada. Tiago Celso, motor para acionamento, 1895, NH10, 16. Data de forma quente, bom dia. Direita via Índia, ponta de Barra Torre, 1895, NH10, no 604207. Boa noite, 64, Torre, 1, boa noite, decimal 95. 895, obrigado. Via Bate Uninja, ponta de Barra Torre, 1895, NH10, 95. Via Bate Uninja, ponta de Barra Torre, 1895, NH10, 95. Tec, Dr. Fox, cópia. Autorizado para Serra Delta Lima Oscar, 1 mil pés. Rota conforme, decolagem no 7, curva direita via corredor Axé. Transponder 0127, controle Salvador no 20.8. 372, não é que me afasta. Dois, clareza 3. O tráfico já avistado, que é legal no 0 no 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 40 graus, 08 no 5. Pouso na 10, 1, 8, 64, 615. Tô Fox, prossiga. Tango Eco Delta Fox Trot, é a Torre de Salvador. Taxi aprovado no Trot 5, chama a interseção para o papo para Tango Eco Delta Fox Trot. Alô, Salvador. Pastor no meia, bom dia. Solo para a cópia 121-19. Autonomia, Autorizado para Serra Brava, Romeo Fox, via Golf 677, nível 090. Saída Conde, primeira curva à esquerda. Transponder 0271, controle Salvador no 20, corrijo. Transponder 0273, controle Salvador no 20, decimal 8. Controle, Salvador, Lima Direto, visual com a pista. E pronto para acionamento. Sim, acionamento a critério, chame para táxi. Controle, o Zulu, Lima Direto. Salve, Salvador, Zulu, Lima Direto. Romeu Zulu Lima Juliette. Proa da Ceasa, senhor. Quando da Ceasa, a proa final da pista 17. Chame passando a Henry Marker. Chamar a passar de vácuo, Lima Juliette. Estacionamento, se é algo quiosque, sente. O Nuno 62, essa é a identificação de cada Mari para o nível de voo 050. Pegada Mari, 050 aprovado, Nuno 62. Prezado decolar da pista no 7, vento 140 graus, meia dúzia de nós, Kenegal no 05. Voo no 864, no solo 27, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 9. Próxima à direita, chama solo 1219, voo no 864. Salvador Lima Juliette, alinhado no 7. Zulu Lima Juliette, chame passando a vertical da Henry Mar. Juliette, portão 05, gol no 864. Bom dia, até 31 na Viúna, posso esperar na 04. Bom dia, 31 na Viúna, mantém ponto de espera pista no 0. Azul 4207, autorizado decolar da pistão no 0, vento 160 graus com meia dúzia de nós. Tango Eco Delta Foxtrot decolou aos 28 quando no farol de Tapuã, chame controle Salvador em 120.8, bom voo. Mapa Tango Eco Delta Foxtrot decolado aos 28 quando no farol de Tapuã, chame controle Salvador em 120.8. 1208, Eco Delta Fox. Zulu Lima Juliette, confirme esse trem baixo travado de estando, senhor. É embaixado e travado, avistando a pista, o Lima Juliette. Papa Romeu Zulu Lima Juliette, pouso autorizado na pista 17, vento de 170 graus com 07 nós. Quieto, Lima Juliette. 3191, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Alinhar e manter na 10, 7 3 mantém-se em condições visuais, o Museu Corredora Tché, reposta no farol da barra e quando possível estimado para pouso. Estimado para pouso no 355. Gente, copiado. Azul 4207, decolado, passando a mil pés. Azul 4207, contato radar decolagem, para o 320, via saída da EOL. 320 via da EL, passa 17. 6200, desça para 2500 pés, o ajuste no 015. Autorizado a RNAV da pistão no 0. Reporta no terrestre 366. Descendo 2500, repassando 366, confirmando sem restrições. Sem restrições, o 6200. Passa Touro no meio, táxi autorizado até a Taxway Hotel. Chame na Taxway Hotel para o cruzamento. O Touro no meio já teria o POB? Lima Juliette, o seu solo foi aos 3-2, confirme com a Tia Celestina. Meu perdão, senhor, não copiei.